tá falando com ele. Salve, meu mano, firmeza? E aí, Manica, firmeza, mano? Ó, se liga na fita, tio. Minha mãe viajou, e aí, vamos fazer aquela festa lá, velho? Claro, deixa eu chamar. Chama as mina, chama todo mundo. Demorou, vou ligar as mina aqui, você traz aquela garrafa que é de lei pra encher o estoque. E eu tô no seu aguardo, firmeza, mano? É nóis, mano, nega. Chama os amigos, que hoje vai ter festa. Lá na minha casa, não vai ter conversa. Tá tudo liberado, quem quiser pode chegar. Enquanto tem cachaça, a festa não vai acabar. Chama os amigos, que hoje vai ter festa. Lá na minha casa, não vai ter conversa. Tá tudo liberado, quem quiser pode chegar. Enquanto tem cachaça, a festa não vai acabar, nega. Já tá tudo confirmado, iniciei o plano. Já liguei todos meus niggas, mina tão chegando. Cada um trouxe sua garrafa pra encher o estoque. Tamo bem abastecido pra não ter stop. Porque hoje é só no talho, muita alegria. Pelo tanto de mulher, preveja putaria. Todos niggas envolvidos, só louco firmeza. Cada um no seu esquema, filmando sua presa. Tem umas mina que já dança sem sair do tom. Enquanto o DJ Gordo solta esse som, completa o meu copo, já nem me contento. Se o assunto é curtição, nisso eu tenho talento. Minha casa tá lotada, já não tem espaço. Eu filmei uma morena, essa aí é o caso. Mas eu deixo pra mais tarde, não posso precipitar. Pois sempre acaba em merda, eu sei onde vai terminar. Chama os amigos, que hoje vai ter festa. Lá na minha casa, não vai ter conversa. Tá tudo liberado, quem quiser pode chegar. Enquanto tem cachaça, a festa não vai acabar. Chama os amigos, que hoje vai ter festa. Lá na minha casa, não vai ter conversa. Tá tudo liberado, quem quiser pode chegar. Enquanto tem cachaça, a festa não vai acabar, nega. A lourinha me filmou enquanto ela mexe. Sabe da minha fama, estilo cafajeste. Gosta do estilo caçador de cash. Deve ser por isso que ela quer o chefe. Deixo pra mais tarde, vou curtir o bang. Só tô começando, enche o meu tanque. É tanta bebida que eu vou me perder. Em ordem alfabética de A a Z. Já tô ficando louco, não consigo controlar. Já perdi até meu copo, não sei onde ele está. Já bebo na garrafa pra não desacostumar. Já tá pela metade, daqui a pouco vai acabar. Sou muito apressado, já tô sem noção. Já fumo o meu álbum, vou nessa missão. A loura ou a morena, eis essa questão. Mas como eu sou guloso, eu quero as duas no colchão. Chama os amigos, que hoje vai ter festa. Lá na minha casa, não vai ter conversa. Tá tudo liberado, quem quiser pode chegar. Enquanto tem cachaça, a festa não vai acabar. Chama os amigos, que hoje vai ter festa. Lá na minha casa, não vai ter conversa. Tá tudo liberado, quem quiser pode chegar. Enquanto tem cachaça, a festa não vai acabar, nega. Chama o Cassim, que hoje vai ter festa. Chama DJ Gordo, que hoje vai ter festa. Chama Ghetto Star, que hoje vai ter festa. Chama Sócios Clan, que hoje vai ter festa. Chama os amigos, que hoje vai ter festa. Chama as amigas, que hoje vai ter festa. Que hoje vai ter? Que hoje vai ter? Que hoje vai ter festa, porra. Chama os amigos, que hoje vai ter festa. Lá na minha casa, não vai ter conversa. Tá tudo liberado, quem quiser pode chegar. Enquanto tem cachaça, a festa não vai acabar. Chama os amigos, que hoje vai ter festa. Lá na minha casa, não vai ter conversa. Tá tudo liberado, quem quiser pode chegar. Enquanto tem cachaça, a festa não vai acabar, nega. Ah, é assim, né? É eu virar as costas, vira um brega dentro de casa, né? Rapaz, todo mundo fora daqui agora! Agora! Que negócio é esse?